that black gang thing, black gang thing, black, black, black gang his thing, black, black gang thing, black gang thing, black gang thing. É desse jeito, só quem tem respeito carrega no peito. Aí Ringos vem chegando, aí Ringos vem chegando, é sempre embaixo dos panos. Quem desacreditou e mal olhou, olha aí nós andando, só registrando as maldades que tem. Fazendo a nossa cota aqui sem atrasar ninguém. Me diz pra que também, chega mais pra você ver a união dos aliados. Batalha do nato, tamo aí no mesmo barco. Preto, branco, não importa, é da favela. Todos guerrilheiros por um rango na panela. Meu Deus, antes do sol raiar, abençoe a estação de Jaraguá. Proteja aquele povo na dispô pra trampar. Ha, mas vai pensando que tá bom, vai pensando que tá. O faz me rir, vem fácil é bom sim. Difícil é conquistar, bater no peito e se orgulhar. É pouco, mas é meu e ninguém vai me tirar, vou te contar. Zé Povinho é mato e quer pretexto pra falar. Chega de mansinha, a gente ganha no olhar. Dinheiro não é tudo, irmão, mas na favela ajudaria. Alimentação e a saúde de uma tia, chega arrepia ao saber que a lágrima cai ao amanhecer o dia. Cadê o pão na mesa? Isso só me agonia, me deixa perturbado. Os baratos não é comigo e eu que fico preocupado. Já tô angustiado, chateado e com raiva. Desigualdade social invadindo a parte de casa. Nos bairros periféricos a pobreza se alastra. Não é brincadeira, todo mundo endividado. Sobrevivência é dura com os baratos, tudo caro. Eu tô ligado, é embaçado lado a lado, desacato. Como passarinho defendendo seu ninho, ainda sai como errado, como culpado, incriminado. PM folgado, deita e rola nos barracos. Vem revira tudo de cabeça pra baixo. Que deselegante, anti-protestante sem ideologia. E a favor da guerra, vai, se morde de inveja. Porque aqui nós tem respeito, nós tem ideia. Na cidade ou na favela, no palco ou na plateia. De caranga ou na canela, tem simplicidade então, já era. Curte o rap, letras puras e sinceras. Embaixo dos panos, Zé Povinho se desespera. Se não tem, nem vem. Mas se tem, pode vir, que aqui tem também. Responsa e proceder, cê pode crer que aqui tem. Humildade, aqui tem. Igualdade, aqui tem. Simplicidade, aqui tem. Discriminação, não tem. Mas responsa e proceder, cê pode crer que aqui tem. Humildade, aqui tem. Igualdade, aqui tem. Simplicidade, aqui tem. Discriminação, não tem. Mas responsa e proceder, cê pode crer que aqui tem. Eu tô te vendo, não vai pra grupo, fez a maldade, falou mal. Agora que anda junto, olha pra frente. Se tem chão, caminha. Os mano aqui não adere a patifaria. Humildade tem limite. Você abusou, mas não esquenta. Sou da paz, moro? Nem quero vingança. Me apego no sorriso verdadeiro da criança. Sem amor, sem auxílio, empurrando seu carrinho de entulho. Já se adiantando, não dorme no barulho. Longe da escola, vai sobrevivendo no veneno, só aprendendo coisas ruins. O conselho verdadeiro faz muita falta por aqui, mas nunca deixe de lutar. Deus vai te abençoar, nunca vai te abandonar. Entre quatro paredes eu começo a escrever, a rimar, a expressar meus sentimentos. Nossa Senhora Aparecida me ilumina nesse momento. Me dê saúde para que eu alcance a plenitude. Pensei na vida sem atrasar ninguém, é uma grande virtude. Respeitada, admirada pra quem vive na plenúria. www.fome na cara dura. A verdade nua e crua, eu também estou na luta. Conscientizando a molecada da rua que estudar e trabalhar é o melhor caminho. Nessa batalha sei que não estou sozinho. Cantando no refrão vou chutando as pedras do caminho. Do caminho. Se não tem, nem vem. Mas se tem, pode vir, que aqui tem também. Responsa e proceder, cê pode crer que aqui tem. Humildade, aqui tem. Igualdade, aqui tem. Simplicidade, aqui tem. Discriminação, não tem. Mas responsa e proceder, cê pode crer que aqui tem. Humildade, aqui tem. Igualdade, aqui tem. Simplicidade, aqui tem. Discriminação, não tem. Mas responsa e proceder, cê pode crer que aqui tem. Na atitude, responsa pode vir que tem. Responsa proceder, o que? Nós tem também. Nessa caminhada eu vi quem é quem. Pilantra, traidor, talarico, fala bem. Pipoca, malandrão, aqui tem também. E os pique banditão, hein? Ha, é o que mais tem. Os pano muito louco, tatuagem no corpo, relógio em uns, cordão no pescoço. Na cinta a pistola, de Nike 12 mola, 900 apavora. As mina, os bico, cresce os olhos na porta da escola. Os moleque no perreio, pedindo esmola. A sua mãe no lixo, o alumínio na sacola. Senhor Jesus Cristo, livra eu do crime, livra eu das drogas. Tamo aí, né, tio? Ainda caminhando, não se lamentando, cantando, orando, pedindo, rezando. Ó, meu Deus, abençoe as mina, os mano. Livra eu dos ganso, livra eu dos cano. Às vezes os perreio não é comigo, pode crer, né, Leozinho? Também oro bem baixinho. Deus ilumine o caminho daqueles meninos que tão no corre todo dia atrás de um dinheirinho. E a coroa também, vem com nós, vem que vem. No barraco pequenininho, também ora bem baixinho. No quarto, bem no cantinho, ilumine o caminho do meu filho de amor, carinho. Ilumine o caminho daqueles meninos que tão no corre todo dia atrás de um dinheirinho. Joelho dobrado, convicção na oração, diz amém. Nós aqui também, busca de um dia melhor. Chegar de click, clack, bang, click, clack, bang, bang. Da criança ao pivete, ao vovô, do ladrão ao mendigo, ao trabalhador. Respeito quem for, seja aqui aonde for, porque é desse jeito, vagabundo. É desse jeito, faltou com respeito, é tiro no peito, não importa se é branco ou preto. Homem sujeito, se papo, os coxinha suspeito. Apesar da miséria, violência no gueto, proceder, humildade, respeito aqui tem. Cê tá ligado, né, Jão? Respeito.